palavra que eu quero compartilhar com os irmãos diz respeito à autoridade e submissão. Que por uma das coincidências de Deus, é o tema da lição dessa semana na escola de discípulos. E é impressionante que nenhum de nós planejamos que a lição número 15 cairia no dia de hoje. Mas o Senhor fez com que ela caísse no dia de hoje, e em um momento que nós estamos aprendendo e vivendo esse parâmetro do reino de Deus sobre autoridade e submissão. Nós vivemos num mundo em que todos nós aprendemos que cada um tem sua cabeça, cada um tem o seu jeito, cada um tem seu pensamento, cada um pode fazer o que quer, e o reino de Deus nos diz, ninguém pode viver fazendo o que quer. Há um princípio da vida da igreja, e esse é o centro desta ministração, e o princípio diz, eu e você precisamos estar vinculados uns aos outros. Eu e você precisamos estar submissos uns aos outros. Eu e você precisamos estar debaixo de autoridade, submissos às autoridades que Deus coloca sobre nós, porque desta forma nós recebemos bênção. Se saímos de debaixo da autoridade, nós nos amaldiçoamos. É um princípio do reino. É um princípio que se aplica a tudo na vida. Eu preciso estar debaixo de autoridade. E não é autoridade no sentido de alguém que manda em mim. Para falar bem mineiro mesmo. Não. É no sentido de eu reconheço que há uma autoridade de Deus sobre a vida desta pessoa. Meu pai, minha mãe, meu chefe, meu pastor, meu líder de célula. A pessoa que Deus colocou, mesmo que circunstancialmente, à minha volta para cuidar de algo na minha vida. Eu reconheço a autoridade de Deus na vida dele. E me coloco debaixo desta bênção. O contrário disso é o que a Bíblia dá o nome de insubmissão, desobediência, rebelião e até mesmo o nome de feitiçaria. E nós vamos entender isso. Agora, por que essa ministração? Primeiro, irmãos, nós não temos noção de quantas consequências na nossa vida foram geradas, quantas questões são consequências de um ato de desobediência. Veja só, talvez a maior história que nós temos nos nossos dias de consequências de um ato de desobediência. Deus disse ao povo de Israel, ande no meu caminho. Andem no meu caminho. Façam o que eu disse a vocês para fazerem. Não se misturem com outros povos. Não adorem a outros deuses. Não deixem o culto ao Deus Todo-Poderoso em função de outras coisas. E o povo desobedeceu ao Senhor. Agora, nessa viagem a Israel, e muitos dos irmãos vão ter a oportunidade no próximo ano de estar lá comigo, nós podemos entrar lá no Museu do Holocausto. Quando nós contemplamos aquelas fotografias, aqueles filmes, aquelas coisas tão terríveis que nem cabem na nossa mente, aquelas coisas terríveis que fizeram com o povo de Israel, aquela degradação, aquela coisa odiosa, maligna, satânica, e que acontece todos os dias, só que nós não vemos. Nós questionamos muito. Nós questionamos por que isso aconteceu. Por que o povo foi terrivelmente destruído. E não foi apenas numa guerra o povo destruído. Foi feito todo tipo de perversidade com os judeus vivos. 6 milhões de judeus aniquilados da face da terra. Mas não é apenas a história dos 6 milhões de judeus. É hoje, na favela, no Rio, na Ásia, na África. Milhares e milhares de pessoas estão morrendo em completa destruição maligna. ou de fome ali na esquina, ou nas guerras, como um Iraque, ou como um daqueles países lá da Ásia, como morrendo de AIDS na África, morrendo de fome. Nós temos muita gente sendo destruída. Mas muito além destas destruições tão visíveis e pavorosas, nós temos, nos nossos dias, muitas famílias morrendo, muitos casamentos morrendo, muita gente com o coração amargurado e amarrado no buraco da depressão, muita gente endividada, cheia de problemas, cheia de iras. O que realmente tem acontecido, meu Deus? Esse texto que lemos traz uma história que é um dos questionamentos. Por que que Deus mandou matar Amaleque e todo o povo? Por que que Deus fez isso? É aí que entra a continuidade do estudo da palavra. Porque nós precisamos conhecer o contexto. Você não tem noção de como eram aqueles povos ao redor de Israel. Da malignidade, da idolatria. É algo que certamente nós nunca vimos. Tanto da malignidade, da promiscuidade, da idolatria, de tudo aquilo que faziam abertamente contra Deus de uma forma tão violenta que se amaldiçoaram. Por isso Deus disse, vão morrer. Vendo todas estas coisas, desde o Holocausto até a história do Amaleque, do seu povo, ou passando até mesmo pelas nossas questões aqui, bem próximas de nós, por que que acontece isso, por que isso? Eu fui parar para pensar, lá dentro daquele museu do Holocausto. E eu disse a Deus, Deus, nós não temos noção do que significa desobediência. Esse povo de Israel sofre tudo o que sofre só por causa de desobediência. Que coisa maligna que é a tal da desobediência. Nós temos um entendimento de desobediência muito limitado. Nós pensamos em desobediência como assim, ele mandou, mas eu não concordo, então eu não quero, é meu direito. A gente pensa em desobediência como assim, uma coisa de menino, que é alguém que obrigou, eu sou adulto, eu tenho minhas decisões, eu sou dono do meu nariz. Esse negócio de desobediência não é para mim, eu desobedeci o quê? A desobediência é uma palavra que está sempre associada a esse conceito de capacho, de humilhação, de ser submisso, de ser assim, por baixo. Eu vou obedecer? Obedecer, ser submisso, que palavra esquisita. E se for ligada à mulher, então mulher submissa, ai meu Deus, que o quê? Nosso conceito das palavras está completamente deturpado. A obediência não é nada mais do que a decisão de ficar debaixo de uma autoridade que me abençoa e me protege. E a desobediência nada mais é do que a decisão pessoal de sair de debaixo da autoridade que me abençoa e que me protege. E autoridade também é uma palavra que precisa ser vista de uma forma clara, nova, à luz da palavra. Não é o que manda. Não é autoridade, ai, ai, ai. É alguém que tem uma porção de graça do Deus eterno que a Bíblia chama de autoridade. Alguém que é o canal de Deus. Há uma porção de bênçãos que só vem através para nós através dos pais. Há uma porção de bênçãos que só vem a nós através da mãe, do pai. Há uma porção de bênçãos que vem a nós através do governador, do prefeito, do guarda de trânsito. Ele está revestido de autoridade, ele manda parar, eu decido. Se eu não obedeço, eu saio de debaixo da sua cobertura e da sua proteção, eu corro o risco de morrer instantaneamente. Se eu obedeço, eu paro o carro e eu elimino o risco de uma colisão fatal. Eu obedeci. Assim as leis do governo, assim as leis da sociedade, assim qualquer pessoa que tenha algum nível de autoridade ao nosso redor. Eu preciso entender com você que se eu me submeto à autoridade, eu me coloco debaixo de um fluir de bênção. A história que lemos traz dois episódios gravíssimos. Lá no início, quando Samuel ungiu a Davi, está lá no capítulo 10, verso 8, olha o que Samuel, o profeta de Deus, havia determinado a Saul. Capítulo 10, verso 8. Saul foi ungido, abençoado como rei de Israel, e o profeta diz a Saul: descerás adiante de mim a Gilgal, certamente descerei a ter contigo, para oferecer holocausto e sacrifícios de ofertas pacíficas. Mas 7 dias esperarás, até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. O profeta, o homem que Deus usou para ungir a Davi, vira a Davi e diz, presta atenção, desculpem. O profeta, o homem que Deus usou para ungir a Saul, vira para Saul e diz, Saul, você vai a Gilgal e vai me esperar lá por 7 dias. No 7º dia, eu estarei lá. Não faça nada antes de eu chegar. O texto que nós lemos começa dizendo que Saul estava esperando já 7 dias. E como o povo começou a se dispersar, Samuel não chegava, Saul se antecipou e erigiu um altar, ofereceu holocausto ao Senhor. Era Samuel que ia fazer isso. Saul não tinha que fazer isso. Não era da alçada de Saul fazer isso. Mas ele tomou uma decisão. Eu vou fazer, porque, afinal de contas, lá atrás eu fui tomado pelo Espírito do Senhor. Eu já profetizei. Eu vou fazer. Ele simplesmente saiu de debaixo da autoridade, da cobertura de Samuel, o profeta. Samuel chega e pergunta a ele, o que você fez? Não, Samuel, o que eu fiz foi muito bom, presta atenção. Você não chegou. Nós combinamos, você não chegou. Então, ao invés do povo ir embora e dispersar, eu aproveitei e já fiz o que tinha que ser feito, e foi bom que eu fiz do meu jeito, e foi muito bom, graças a Deus. E Samuel disse, eu falei com você que chegaria no 7º dia. Por uma questão de 1 hora, 2 horas ou 3 horas, sei lá quanto, você se precipitou, atendeu o seu coração e sem nem perceber, decidiu fazer o que você achava. Parece tão sutil, irmãos. Mas Samuel disse, você caiu. Você perdeu a graça do Senhor. Mas uma vez? Não deu nenhuma chance. Então o Senhor envia Samuel. Samuel vai embora e envia Saul a uma batalha. E Samuel havia dito a Saul, você vai nessa batalha. E Deus disse, destrua Amaleque e todo o povo e não traga nada. E Samuel começa dizendo a Saul da seguinte forma, lembra que eu te ungi rei. E ouve o que o Senhor Deus está dizendo. Vá, mate Amaleque e todo o povo, não traga nada. Isso está prometido a Amaleque. E depois nós podemos estudar lá atrás tudo que os amalequitas representavam contra Deus e contra o povo e porque eles realmente foram exterminados da face da terra. E Saul vai, e Saul tem um pensamento. Se eu não matar o rei, se eu levar o rei, quem sabe a gente assim vai ser um trunfo. Não sei que pensamentos vieram à mente de Saul. Aí ele olhou as coisas, poxa vida, tem uns gados aqui, tem uns cordeiros aqui. Oh, ah, não, não vão matar tudo, não. Tem umas coisas aqui muito boas. Vamos levar e oferecer ao Senhor. Depois de tudo, chega Samuel. E Saul se antecipa e diz, ó, Samuel, fiz tudo o que o Senhor mandou. E Samuel disse, que som é esse que eu estou ouvindo? De bois, de carneiros. Que é isso? Ah, isso aí é uma coisa... Ô, Samuel, olha só. Eu achei que era muito melhor não matar o rei. Então eu trouxe o rei. E os soldados, eles acharam que era muito melhor não jogar tudo fora, não destruir tudo. E trouxeram boa parte da riqueza do povo para oferecer holocaustos ao Senhor. E aí Samuel diz a Saul, esta frase tão poderosa, irmão. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu posso cultuar ao Senhor, eu posso dar ofertas ao Senhor, eu posso agradar ao Senhor, eu posso fazer tudo maravilhoso, mas se eu não obedecer, de nada valeu meus sacrifícios. Isso diz respeito à autoridade e submissão.